Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Samedi 22 avril 2023, tu fais quoi? Je te donne une idée. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de la Révolution des œillets. Au 25 avril, au Cravo Vermelho. Viens chercher le tien. À la salle de montition à Saint-Jean-de-Blanc, avec le grand Jorge Guerreiro. O rei do Barabarabere, vai malandra vai, vou alugar quarto e muitas outras. Mas sans oublier les Capanegra pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux. Nouvel horaire. Oui, c'est tout nouveau. Venez à partir de 20h. Pourquoi? Eh bien, discutez. Déguster un service snacking sur place. Tu peux déguster mabifane, moelas, planche à partager et plein d'autres choses. Mais surtout, des petites douceurs. Anda y traz un amigo le samedi 22 avril, le grand bal de la Révolution des œillets à la salle de montition à Saint-Jean-de-Blanc. une organisation Radio Arc-en-Ciel. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Eu não quero mais ouvir a sua voz e olhar nos olhos seus. Sei, eu sei que assim vai ser melhor, pois cada dia é bem maior o que eu sinto por você. Toda vez que eu te vejo, não consigo controlar essa vontade que eu tenho de te amar. A gente nunca se tocou, a gente nunca se amou, mas rola uma química entre nós quando a gente tá sós. Não há vontade de fazer amor. Você trouxe de volta o meu sorriso, me fez acreditar no paraíso. Mas vai ser melhor assim se eu conseguir tirar você de mim. Eu não quero mais ouvir a sua voz e olhar nos olhos seus. Sei que assim vai ser melhor, pois cada dia é bem maior o que eu sinto por você. Toda vez que eu te vejo, não consigo controlar essa vontade que eu tenho de te amar. A gente nunca se tocou, a gente nunca se amou, mas rola uma química entre nós quando a gente tá sós. Dá uma vontade de fazer amor. Você trouxe de volta o meu sorriso, me fez acreditar no paraíso. Mas vai ser melhor assim se eu conseguir tirar você dentro de mim. A gente nunca se tocou, a gente nunca se amou, mas rola uma química entre nós quando a gente só dá uma vontade de fazer amor. Você trouxe de volta meu sorriso, me fez acreditar no paraíso. Mas vai ser melhor assim se eu conseguir tirar você dentro de h40 sur Raison de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne avec une heure de décalage. Et oui, n'oubliez pas que on est en heure d'été à partir de depuis cette nuit, on va dire. Et donc, il n'est pas 9h40, mais 10h40. N'oubliez pas de changer vos horaires. Bien évidemment, maintenant, ça se fait automatiquement. Et bien voilà, 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces. Avant tout, on va tout de suite commencer en musique avec un artiste qui sera parmi nous le 22 avril prochain. Et oui, c'est le prochain bal organisé par Radio Arc-en-Ciel. Bien entendu, vous connaissez l'endroit, c'est l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Georges Grail pour la première fois ici à Orléans pour un événement Radio Arc-en-Ciel à l'occasion de la commémoration du 24 avril. Voilà, c'est une manifestation que Radio Arc-en-Ciel a l'habitude d'organiser. Et cette fois-ci, ce sera le 22 avril prochain à partir de 20h, puisque vous pourrez aller manger sur place. Alors, quand on dit manger, c'est des planches à partager, c'est des petits amuse-bouches qui font que vous pouvez dîner sur place, manger, grignoter sur place à partir de 20h à l'espace Arc-en-Ciel. Le bal sera animé par le groupe Capanègre, Georges Grail, une chanson que vous connaissez tous, c'est Vou alugar quarto. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro. Vou alugar quarto, vou alugar quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto. Vou alugar desesperado, sem saber o que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escreve a mensagem. Teu amor preciso te dizer. A partir de hoje chego às duas, três. Georges Guerreiro sera parmi nous le 22 avril prochain, espace Arc-en-Ciel, espace Montition, pardon, à la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc le 22 avril prochain. Soyez au rendez-vous, un rendez-vous à ne pas manquer, une organisation de Radio Arc-en-Ciel, Georges Guerreiro. On continue en musique avec la dernière chanson de Santa Maria, Quero Sentir. Eu quero sentir Santa Maria. On va commencer avec nos premières dédicaces et c'est un fidèle auditeur qui nous a appelé, Jérôme, qui souhaite un bon dimanche à sa maman, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il m'a demandé une chanson de Johnny Appleo, Solteiro. Daño manda regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te dice no. Qué pena me das si te vieron como venís y me rogas. Pero puertas afuera eres un galán. Y a tu telenovela ya le di final. A tus engaños y a tu mentira le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé. appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Mi castigo dura su fin. elas sabem tudo. Tens que me dizer que o teu coração é somente meu. Sei bem que é difícil contar a verdade, mas vai ser melhor antes que ela sofra mais do que eu. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, vous êtes en compagnie du téléphone sonne jusqu'à 12h30, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Je fais un coucou à Danesh Plince qui vient de m'appeler pour me faire un coucou comme tous les dimanches. Donc voilà, je l'embrasse très fort et je lui souhaite un très très bon dimanche. Elle nous appelle tout le temps. Voilà. On continue et cette fois-ci, on venait d'écouter Elena Courey. On va continuer avec João y Anita Pilantra. Que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Mulher, a gente fica, se ficar a gente briga, não me chama de Larissa, eu vou te dominar e voltar o teu pescoço. Eu mantenho nosso jogo decidido, se eu te beijo, se eu vou te matar. Não sabe o que vai viver quando eu chegar aí. Tava louco, mente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Senta em mim, deita em mim. Finge que cê tava louco, mente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito. Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Thank you. sai tu, quando tu me olhas assim. Parece que karma acalma a minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, na minha mente, parou na minha frente, esfregou no meu olho, seu corpo indecente começou a falar umas frases que menor de 18 nem tem. Solteiro não morre, casado se fode, imagina eu carente. Meu autocontrole se descontrolou, eu não sabia o nome, já chamei de amor. Se a cama dela for fundo do poço, é do fundo do poço que eu vou, e eu vou. Moleque vira homem numa noite só. Ela é indecente, ela monta na gente no dia sem dó. Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar. Ela faz santinho trair, ela faz vagabundo. Ela faz moleque vira homem numa noite só. Ela é indecente, ela monta na gente no dia sem dó. Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar. Faz santinho pra ir, ela faz vagabundo que tá. Oh, é difícil, Zé! Senhora, você tá doido? Que é isso? Oi, gente! É com vocês. Meu autocontrole se descontrolou. Não sabia o nome, já chamei de amor. Se a cama dela for fundo do poço, é pro fundo do poço que eu vou. Que eu fui, que eu vou. Ela faz santinho trair, ela faz vagabundo que tá. Ela faz moleque vira homem numa noite só. Ela é indecente, ela muda na gente de um dia sem dó. Ela pede tapa pro chão de cabelo, pede pra xingar. Ela faz santinho trair, ela faz vagabundo que tá. Meu Deus do céu, que mulher dessa, rapaz, é das nossas, hein, Marrone? Faz barulho aí. Valeu, meninos. A salve de palmas, Jorge Henrique, Rodrigo, gente. Bruno Marrone. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, foi pedido do António Lourenço para desejar um bom domingo ao Henrique Lourenço, esposa, ao Manuel Lourenço, esposa, e a Fernanda Dias dos Santos. Ele pediu na canção de Jorge Ferreira, Um Velhinho Caminhava. Thank you. faço, eu creio, mas sinto, faço amor. Mentirosa, mentirosa, tu verás mais aqui, nunca mais. Ais, bravos. Que lloras solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías y también te veías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Não quero saber.

avec Chica Boom, Yvette Saint-Garlon. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça nous a été demandé d'une fidèle auditrice également, hein, Madame de Harougeau, qui m'a appelé pour faire sa dédicace habituelle pour sa belle Rosie, pour son mari, pour tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, tous les auditeurs et tous ceux qu'elle connaît. Un très très bon dimanche à tout le monde. Elle nous a demandé Simple Bomba. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Com as mãos no ar, ninguém vai parar. Basta balançar, com a capa negra em cima do mar. Sei que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, e ninguém vai parar neste bailão. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, continuez 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Justement, je voulais vous dire et vous préciser que le 22 avril prochain, c'est le prochain bal organisé par Radio Arc-en-Ciel à la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Le 22 avril prochain, c'est dans moins d'un mois. Et pour la première fois à Orléans, un artiste, Georges Guerreiro, qui sera là parmi nous à la salle Montition pour vous présenter tous ses meilleurs succès que vous connaissez très probablement, ou si vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir tout au long de ces semaines, et surtout le 22 avril prochain à la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc, une organisation de Radio Arc-en-Ciel. Et donc, on va écouter une chanson de Georges Guerreiro, Quand vai malandra vai. Ferrari, que sonho de amor, tão sensual, olhar divinal, mulher provocante, mas sem condutor. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou, oh, oh, oh, numa dança de prazer. Bola a cintura que eu quero. da pressão. Ela é malandra e rebola até ao chão. Diz-me quem és, onde queres ir. Serei teu chofer, eu vou-te conduzir. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou. Oh, oh, oh, numa dança de prazer, ela me enfeitiçou. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Que ella venga a mí, ella sabe lo que quiero y que me gusta así. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Rebola a cintura que eu quero mais. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Rebola a cintura, isso é bom demais. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Rebola a cintura que eu quero mais. Vai malandra, vai. Malandra, vai, rebola a cintura, isso é bom demais. Vai, malandra, vai, vai, malandra, vai, rebola a cintura que eu quero mais. Vai, malandra, vai. Hoje eu quero viver a vida, lançar a chuva, andar perdida, ter que estar em algum lugar e mesmo assim. Não me apressar. Hoje eu quero passar o dia sem tristezas, só alegrias. Ouvir o que todos têm para me dizer e fazer o contrário se me apetecer. Não quero saber de desilusões. A vida não tem livro de reclamações. A não pensar no mal que faz, mas antes no bem que sabe. A não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. A não pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza que se leva desta vida. É vida que se leva. Quero andar em contramão, destacar-me da multidão, escolher o caminho sem pensar, cantar sem medo de desafinar, tirar os sapatos no meio da rua. Quero quebrar uma regra ou duas, começar a ler um livro pelo final, comer a sobremesa antes do prato. Não quero saber de desilusões. A vida não tem livro, ai, de reclamações. É não pensar no mal que faz, mas antes no bem que sabe. É não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. É não pensar duas vezes no que os outros vão pensar. É passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza. É a vida que se leva. On continue en musique avec maintenant Yvette Saint-Garl, une chanson, une très belle chanson d'Incendo. Et donc c'est pour Eléa cette chanson, voilà, puisqu'elle est, elle écoute et qu'elle réclame. Eh bien, je lui donne, voilà. On va changer de registre et ça nous a été demandé de Eva qui nous écoute, une fidèle auditrice et qui aime l'accordéon. Et donc elle m'a réclamé une chanson de Luis Godinho, Erbint Afest. On écoute, c'est pour Eva et elle dédicace toute cette chanson à tous les auditeurs et tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Hey! col vino verde, i convigno da Madeira. Já brinde col vino verde, i convigno da Madeira. Non perco copo di tinto, o porto viva da sera. Non perco copo di tinto, o porto viva da sera. E se serventa festa, io metto la fogueira. E se serventa festa, io metto la fogueira. E se serventa festa, io metto la fogueira. E se serventa festa, io metto la fogueira. Que a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. Que a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, todo vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, todo vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, todo vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, todo vinho, amor e pão. Ei! Et cette fois-ci, ça a été demandé de Christian de Chingy pour souhaiter un bon dimanche à toute la famille Fortes et toute la famille Barroso. J'en profite également pour dédicacer cette chanson à Adrien, voilà. Chris Ribeiro, Filho do Minho. Tudo meu cantinho, oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de Nathalie pour souhaiter un bon dimanche à Jean-Pierre Martins, et donc pour lui remercier de la soirée et pour lui souhaiter eh ben, un bon anniversaire de mariage avec Géraldine puisqu'il fête 25 ans de mariage. On leur souhaite encore autant, bien plus encore d'années à venir de mariage et de bonheur. On va écouter une chanson de Louis Philippe Reich, Alma Cigane. Gosto de sonhar, leio nos olhos a vontade de viver. Tenho nas mãos a energia do luar, raça latina que jamais irei esquecer. Assim eu sou feliz, na minha vida não há dor nem solidão. Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir, e em minha cama tenho as noites de verão. Alma cigana, aventureiro, mas apaixonado, corre nas veias, segue o latino. Sou filho da lua e do mar. Alma cigana, aventureiro, mas enamorado, corre nas veias. Vejo o futuro de mãos dadas com amor. O meu destino está escrito em meu olhar. Sou aventura, um eterno sonhador. Assim eu sou feliz. Na minha vida não há dor nem solidão. Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir. E em minha cama tenho as noites de verão. Alma cigana, aventureira. Apaixonado, corre nas veias, sangue latino. Sou filho da lua e do mar. Alma cigana, aventureiro, mas enamorado, corre nas veias, sangue caliente. O meu coração quer amar. Alma cigana. Midi 18 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, encore quelques minutes avant la fin de l'émission, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On va continuer, cette fois-ci ça a été demandé de Mali et Douceo pour toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, tous les animateurs, les animateurs de Radio Arc-en-Ciel tout simplement, et les auditeurs, les malades, les parents, les personnes âgées, enfin tout le monde, toutes les personnes à l'écoute. Et on va écouter Michael et Steven Fage me souñar. Adoro quando me olhas, dizes vem dançar. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. 12h30 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et c'est l'heure pour nous de se quitter. On va se quitter avec une dernière chanson de George Grail qui sera parmi nous le 22 avril prochain. C'est dans à peine un mois. Salmon Tition à Saint-Jean-Blanc, une organisation de Radio Arc-en-Ciel à partir de 20h. Voilà, que vous dire d'autre qu'il faut venir et vous pourrez danser avec le groupe Capanègre et surtout découvrir cet artiste qui vient pour la première fois à Orléans, George Grail. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien de cette nouvelle horaire d'été. On va pouvoir profiter de la lumière du jour un peu plus tard le soir et le printemps qui est arrivé cette semaine. Donc voilà, c'est des beaux jours qui arrivent vers nous. Moi je préfère cette période de l'année. Donc je vous souhaite à tous un très très bon dimanche, une bonne semaine de travail et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On écoute George Grail et Minha Ex. Abri o quarto à minha ex, ex, ex. Eu fiz amor com ela da meia-noite às seis. Abri o quarto à minha ex. Fiz uma festa no quarto, vida de separado, queria festejar. Vieram mulheres apetitosas, com elas roça roça e a música a bombar. Bateram à porta e eu fui abrir. Fiquei corado, quase a explodir. Tão poderosa que mulherão, foi pancada no meu coração. Abri o porto à minha ex, ex, ex. Ela entrou louquinha e pediu mais uma vez. Abri o porto à minha ex, ex, ex. Eu fiz amor com ela da meia-noite às seis. Eu fiz amor com a minha ex, ex, ex, ex, ex. Da meia-noite às seis. dormir no meu quarto alugado. Estava bom demais. Sexy, vestido apertadinho, chamando-me amorzinho. Ela queria mais. Naquele momento ela pediu e toda a gente dali saiu. Foram embora e ela ficou no quarto alugado a fazer amor. Abriu o quarto à minha ex, ex, ex. Ela entrou louquinha e pediu mais uma vez. Abriu o quarto à minha ex, ex, ex. Eu fiz amor com ela da manhã. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie. La FM en couleur, en couleur.